O tema da palestra de hoje, então, reconhece-se a árvore pelos frutos. Esta fala de Jesus está registrada em São Lucas, capítulo 6, versículos 43, 44 e 45. Quando Jesus fez essa fala, e todos nós já sabemos bem que ele nos falava através das parábolas, através das suas histórias, porque o povo daquela época tinha dificuldade de entender, então ele precisava contar histórias para que as pessoas pudessem compreender melhor qual era a mensagem que ele queria passar. E nessa parábola em que ele fala de reconhecer a árvore pelos seus frutos, ele usou essa metáfora, né? Esse símbolo da árvore e dos frutos, porque era o que tinha mais próximo das pessoas daquela época, assim como é muito conhecido nosso também. Muito bem, então se nós pensamos e vamos entrar nessa metáfora de Jesus, vamos imaginar, se nós andamos por aí e não temos muito conhecimento de plantas, não sabemos o nome delas, enfim, como é que nós identificamos determinada árvore, determinada planta? Por aquilo que ela mostra. Se nós conhecemos um pouco das folhas dela, nós olhamos o tipo de folha, até cheiramos, e a gente diz, não, essa aqui é uma laranjeira, uma bergamoteira, um limoeiro, uma ameixeira, enfim, né? A gente identifica. Porém, se nós nunca chegamos muito próximos de uma planta, só vimos as frutas dessa planta lá no mercado, enfim, na feira e tal, e nós não conhecemos a planta, se nós não virmos aqueles frutos na planta, a gente não identifica que tipo de planta ela é. Mas se nós virmos os frutos lá, nós vamos dizer, ó, isso aqui é uma ameixeira, uma planta de uva, uma parreira e assim por diante. Bom, quando Jesus quis trazer esse ensinamento, ele quis dizer que cada árvore, cada planta tem a sua natureza. Claro que o fruto é aquilo que nos alimenta. Se não nos alimenta a nós, alimenta os nossos irmãos, como os pássaros e outros animaizinhos que também vivem de frutas. Mas o que Jesus quis dizer é que não é só a planta que dá frutos que é boa. Porque cada uma delas tem a sua natureza e a sua natureza tem a sua utilidade. Então nós temos plantas que não dão frutos, mas nos trazem a beleza da flor, que nos enchem os olhos de tão lindas que são as suas flores. Porque nós também precisamos daquele colorido para nos encantarmos e até para a gente fazer uma reflexão de como aquela flor pode ter tantos matizes numa mínima semente, se não for alguém muito inteligente que tenha criado aquilo. Através do pólen, através das misturas, através da natureza, do auxílio dos pássaros, das abelhas, enfim. Mas chegou-se aquela flor encantadora. E hoje, com a ciência, então, mais ainda. Bom, não tem só a árvore ou a planta que produz flores e frutos. Tem aquela que serve para a sombra. Porque nós precisamos de sombras, porque irmãos nossos precisam de sombra. Temos a árvore que cobre, ou a planta que cobre o solo, que é para que quando a chuva venha, não carregue embora todos os nutrientes do solo. E assim por diante. Cada planta com a sua natureza, com a sua utilidade. Muito bem. Quando nós pensamos assim, e nós? Qual é a nossa natureza? Porque Jesus, quando falava das plantas, das árvores e dos frutos, ele estava falando de nós. Qual é a nossa natureza? Ou, qual é a nossa utilidade? Ou, o que nós esperamos dos outros? Jesus, no Evangelho, Ele diz que o ser humano, nós, espíritos eternos, a nossa natureza é amar. Amai-vos uns aos outros. Esta é a nossa natureza. Mas por que é que nós não conseguimos ainda, então? Porque está em nós também uma outra natureza, que é o poder da escolha. As plantas não têm como escolher, eu não quero dar figo, eu vou dar laranja. Está na natureza dela ser uma coisa ou outra. Em nós está na nossa natureza o livre-arbítrio, a escolha. Nós podemos ser bons ou não. Podemos ter bons pensamentos ou maus pensamentos. Podemos ter boas atitudes ou más atitudes. Podemos ter boas ações ou más ações. Está dentro de nós uma natureza dual. Está dentro de nós o poder da escolha. E aí, como o menino que disse, perguntou para o pai, né? Por que que os seres humanos eram tão contraditórios? E o pai, bem simples, humilde, ele disse, filho, porque dentro de nós temos uma pomba e um lobo. E ele disse, mas pai, uma pomba e um lobo? Como é que a gente sabe quem é que vai sobreviver? E o pai disse, na sua humildade, filho, aquele que tu mais alimentar. A pomba simbolizando a mansuetude e o lobo, alguém voraz. Então, quando nós falamos da nossa natureza, essa capacidade que nós temos de escolher. E fazendo análise, então, daquilo que acontece conosco, se é o pombo ou se é o lobo que habita em nós, que a gente possa alimentar muito o pombo, a mansuetude, a nossa natureza de amar. Não que o lobo não ame, ele ama os seus, mas ele tem mais dificuldade de amar o diferente, porque a sua natureza é diferente da nossa. A nossa natureza é o amor, é a capacidade de amar. Cada um de nós, então, conforme a nossa natureza, dá o que tem. Por isso que muitas vezes nós nos decepcionamos, nós nos frustramos com os outros, com os nossos amigos, com os nossos familiares, com o marido, mulher, namorado, enfim, com o nosso chefe, com os nossos colegas, a gente se decepciona. Por quê? Porque nós acreditamos que dentro desse outro ser existe uma natureza que nós esperamos. Não que ela não esteja, mas também está dentro de cada um de nós e das pessoas que nos cercam um outro tipo de natureza, que não é bom. E que momentaneamente alguém pode deixar aflorar essa natureza que não é boa. Assim como nós, em vários momentos da nossa caminhada, da nossa vida, hoje mesmo, em algum momento do nosso dia, surgiu o lobo. E a gente disse uma palavra ríspida para alguém, a gente foi intolerante com alguma coisa, perdeu a paciência, enfim. Alguma coisa que da nossa natureza não foi legal, não foi bom. E aí Jesus faz o convite. Que esses frutos bons, que esses frutos não bons, o galho possa ser podado. Até cortado fora e lançado ao fogo, como ele mesmo disse. Que aquela árvore, que aquela, enfim, que aquela planta que não está produzindo, que não está sendo útil, seja lançado ao fogo. A árvore, não nós. O que Jesus quis dizer em relação a nós é que aquilo que não é bom em nós, que a gente possa se livrar, se desapegar Se nós temos dentro de nós, por exemplo, a dificuldade do perdão, que a gente possa compreender que a falta de perdão só faz mal para nós. Porque o outro não está nem aí. Na sua natureza, ele pode ser que ele nem entenda que ele nos fez algum tipo de mal. Na sua natureza. E a gente se sentindo magoado, sofrido, não perdoamos e aí adoecemos. Eu estou com o livro Quem Ama Não Adoece, que eu vou levar, viajar comigo, vou retomar algumas leituras aqui e depois vou devolver na biblioteca para quem quiser retirar, que trata muito disso. De todas as nossas escolhas não positivas, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas ações e atitudes, que fazem com que a gente adoeça. Adoeça fisicamente. Porque dentro do nosso corpo material está um espírito. E é esse espírito que dá o vigor ao nosso corpo físico. Se o nosso espírito for de bons sentimentos, de boas atitudes, de bons pensamentos, ele carrega o nosso corpo físico de uma imunidade da qual dificilmente algum fungo, algum vírus, alguma bactéria vai fazer com que o nosso corpo adoeça, permita que ele adoeça. Agora, se o nosso espírito, habitando este corpo, está fragilizado, aí nós abrimos as portas para que todas as doenças cheguem até nós. Parece simples, parece fácil. A teoria é fácil. É como receita, né? A gente conhece, a gente sabe até quais são os ingredientes que a gente tem que misturar. Mas quantas vezes a gente fez tudo direitinho e o bolo abatumou? Não deu certo. Muitas vezes é assim na nossa vida também. A gente sabe todas as receitas, a gente sabe toda a teoria, a gente até quer colocá-la em prática, mas às vezes o resultado não é aquele que a gente espera. Mas estamos aqui no aprendizado. Vamos tentando e aprendendo pelo amor e não escolhendo pela dor.